Salvador departure 119 additional 35, tower 18 additional 6, squawk 5513, American 980. American 980, call to C-Say, flight level 350 up to Whiskey 58, runway 10, left-hand turn. Luca departure, Arajuju transition 11935, 118.6, squawk 5513. American 980, correct, port ready for startup and pushback. We are ready for pushback. We are report ready for taxi, American 980. 980. 1888, prossegue via India, gate 3. Afirmativo, gate 3, prosseguindo. Salve Salvador, Chané 63, 11 para posicionamento na posição 62. 3602. Afirmativo. Desça para 21 pés, altímetro 1015, autorizado a chamar o procedimento LS X-Ray, reforço estabilizado. Atual 50, chame o controle 1935. Controle 1935, 5221, bom dia, obrigado. O Força Aérea 2581, livre alinhar e manter pista do 10. Alíba, sinal 0282. 4-1-4, ideal de descida. 354-1-4, desça para 3 mil pés, altímetro 1-0, 1-5. 3 mil pés no 5-4-1-4. Confirme para o solo. É que via Índia ou via Juliette, solo? Via Índia. Muito obrigado. Mari. Fala. Bravo. Ah. Olimpo é 01, pronto para 4. 4 mil. Autorizado, voo Salvador-Salvador, nível 155, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, em rota, controle, opera em 1 no 9,35, a torre 1 no 8,6. Aciona 5514, Força Aérea confirmando o Olimpo 01. Triple 5221, atração para estar tráfego na chegada Mar, curva direita proa 300. Limite vão nessa proa por 5 milhas, pós, direto conquista. Ciente 5221, direita proa 300, se falhar a comunicação, pós 15 milhas, direto conquista. Correto. Azul 4299, chama agora o centro Recife, 128.8, alterna 133.25. 228-3325-4299. De triplo Papá Romeu Lima, o destino é Lauro. O Olimpo 01 vai decolar após a 10, vai decolar da 10 com proa direto para a área. O Olimpo 01 tem livre acionamento, chame pronto para o táxi. Força Aérea 2581, decolagem autorizada, da 10, vento 190 graus, 10 nós. O Web 5811, alinha e manter após a corrida do Embraer à frente. 5811, alinha e manter após a rolagem do Fábio. Temos 117 a bordo, 4 horas e 5 alternando o galeão. O Chané 6311, táxi livre via Juliette Alfa, no ponto de espera da pista 10, torre 1 no 8,6, ajuste 10, 15. Vai aguardar, tráfego da Gol agora ingressando para o gate 4. Retorno ao tráfego da Gol, após o mesmo táxi via Juliette Alfa para o ponto de espera da 10, com a torre 118,5, ajuste 1015, o Chané 6319. quando recebeu a clearance ao 220. Obrigado. 200, tá bom. Obrigado. É. 2581, decolar 254, chame o controle 1935. 935, obrigado, bateria. Controle, bom dia. O Força Aérea 2581 decolou no perfil da Gole. Fera 2581 no contato radar na decolagem, subo ao nível 380 na saída Gole, transmissão ao Fito. Gole, Fito, confio. Tá presente com a proa ideal para conquista? Air Command 80, approve the taxi via Juliet Canal for hold point 118 decimal 6, altimeter run 015. 015, Juliet Alpha. Patrão de Salvador, muito bom dia, Altrico Papá Romeu Lima. Pouso 544. Salvador 544. 354 no 4, controle Salvador. Poderia confirmar qual é o nosso número para pouso? Número 2, aeronave à frente, agora 9 milhas Airbus 320. Início em redução 2209, desça para 3000 pés. Cliente, 220 para 2000 pés, confirme? Para 3000 pés. Ciente, 3 mil pés, iniciando a redução para 220, 54 no par. Trolho, triplo Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima, controle Salvador. Muito bom dia, senhor. Decolou da Unocético para o Norte, está sobre a Estrada do Coco, sentido Litoral Norte. Mantenha condições visuais, 500 pés, altímetro em Salvador, 1015. Só confirmando por quantas milhas vai se afastar. Até 15 milhas, senhor. Ciente. É 581, decolado ao 57, 1935 é o controle, boa viagem. 935, boa, 7589. Salvador, bom dia, objeto 581, cruza 1500, nada é. Objeto 581, contato radar na decolagem, tomou nível 340 na saída da El, após lida direto em El. Afirmativo, nada é, se possível, pode voar lida ou El? Presente autorizado direto, Leda. Leda, grato, objeto 581. 354 no 4, traço informado anteriormente, agora 8 milhas, completa a redução no 709. No 709, trip 544. Decolagem autorizada no zero, o vento é sul, 1 a 12 nós. Autorizado decolagem da 1 a 0, chané 63 ou 9. Sinal do procedimento ILS-XY, reporte estabilizado. Ciente, 2000 pés, autorizado o final do ILS-XY da 1 a 0, portará estabilizado 544. Zero. Após decolagem direita, aciona 5472 no transponder 11935, a frequência do controle. Após decolagem, transpondo 5472, Acionamento é a critério do comandante. Pessoas a bordo, por gentileza. Para TAC 186, 1015, no altímetro Bangu. 2, nosso escuta agora no ILS, pista a vista. PS 3602, continue na aproximação, aguarde liberação de pouso. 3602, gente. 6319 da Oxené, decolado a 59, controle agora 1935, boa viagem. Marcha mais 1935, obrigado, uma boa, bom dia. Dan 3602, avistado, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 10 nós. Autorizando o pouso, pistão no zero, TAM 3602. Léo, após lida direto Guilherme. Ciente, subindo ao 340, após lida e deve, autoriza Delta presente. Autorizado direto Léo. Tome a 39. Onze horas, 1-1 milha, rumo sudoeste, passando nível 125, acessar o nível 200, Alfa Tango 72. Gente, pode receber a energia do nosso. Recepção localizador, portará estabilizado o PLS 544. Confirmo para controle. Interceptando o localizador, reportará o ILS 544. Ciência, aguarda a transferência para a torre. Aguardando 544 da trilha. Dois, cinco, oito, um, da presente, direto o FIT. Direto o FIT da presente, o 251. Trips 5414, uma milha para o marcador externo, agora a torre 18 decimal meia dúzia. 18 decimal 6544. Tango Vitor Bravo Mike, agora controle Ilhéus 120 decimal 1. Torre Salvador, trip 5414, fui LS, baixada travada. 5414 da trip, ajuste no 015, aguarde pista livre. Cadê o 5414? O 3602 da TAN, no solo ao 03, direito 129. Direito 129, 3602. Opera 2581, chama agora o Centro Recife, 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. Que o? Welcome. Salvador, bom dia, tá 3602, lembrando. 3602 prossegue via Alfa Juliette para o 07. Alfa Juliette para o 07, 3602. 50 graus com 1-3 nós, vento de superfície, ok? Através direito. Sente, 190 com 3, ok? 1-3. 1-3, grato. Salvador, 588, objeto 581. Objeto 581 no controle? É a possibilidade de coordenar o centro Guaiute? Já está passando o nível 170, chama o centro Recife 128-8, alternando 133-25, solicita direto ao mesmo bombom. 288-3325, boa, objeto 581. Estabelecer contato com o mesmo para que cruze a pista e que libere para o seu inicial táxi, ok? American 980 is ready. American 980, cleared line up and maintain and stand by to take off. A liberar, ok? Jão 01, prossiga. Gente, o Guardião 01 vai realizar o pouso em Feira? Gente, o Guardião 01 chame pronto para decolagem. Qual o tempo de voo e autonomia? Só confirmando o botão 3602, está autorizado ingresso na Juliette para o gate? Afirmativo, 07. Gente, autorizado ingresso, gate 07, 302. Olimpo está autorizado até o hotel, reporta no hotel para o cruzamento na 028. Então, reporta na nossa. Dael, o ARB 10, não valida. Sem problemas, eu chamei a minha 311. Cinco quatro no quatro, prossegue de Alfa Juliette para remoto no quatro. Salvador, trip 54, livrou a pista. 54 no quatro, prossegue de Alfa Juliette para remoto no quatro. De Alfa Juliette, remoto 1 no quatro, 54 no quatro. Vai, você restreve ao nível de voo 320, Cotejo. Na restrita ao 320, acionei a 63 ou 9. Correto. Trip 5221, chama agora o centro Recife. 128-8, alterna 133-25, bom voo. 288-3325, trip 5221, bom dia, obrigado. Mark 980, clear for takeoff runway 10, wind 180 degrees, 12 knots. Clear take off, American 982. Vou manter a posição e aguardo. 101. Na 6311, chama agora o centro Recife. 128-8, alternando 133-25, bom voo. Recife agora, bom dia. Está fora do solo, o Guardião 01. Gente, Guardião 01, chame o controle em 19.35. Chamar o controle 19.35, 01. 9.3. Controle, muito bom dia, Guardião 01. Guardião 01, controle Salvador, bom dia. Mantém condições visuais. Direto Feira de Santana. Repórter livrando a CTR. Quanto possível estimado para pouso? Reportará livrando a CTR e o estimado para pouso em mais 30 minutos. Copiado. Good day. Hello, departure American 980, passing 2000 for 350. American 980, ready to contact on departure, climb to flight level 350. Fuka departure, casual transition. American 980, climbing to 350, Fuka departure, rocket G transition. O Olímpico 01, solicita a realização de uma corrida no solo com abortivo. O senhor vai solicitar para a torre, se possível, tá ok? Vai checar com a mesma. Afirmativo. Salvador 5414, a posição 1-4, confirma? Afirmo. Certo. Salvador, seu patrão gosta do seu filho, meio dos abordos, solicita instruções para o táxi. Impressionante, eu preenche táxi. Confirma, será para o seu filho? Impressionante, eu preenche táxi. Está acionado, solicita instruções para o táxi, meio dos abordos. Autorizado o táxi, até a papá chama na papá para a decolagem. Autorizado táxi, até a papá. Cópia. Mas escuta, no 983. Está autorizado para Guarulhos, 360 ao nível pela Upper Whisk 50. Decola da 10, saída da Leda Bidev. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5526 no transponder 11935 a frequência do controle. Sente autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Whisk 50. Decola 1-10, Dael, Leda, Bidev, curva direita, 5526, transponder 1935 ao controle, é o gol 1983. Protegimento correto, chama para o posto no 04. Reportará, muito obrigado. 1397, me escuta? Autorizado, Oscar Hotel Kilo. Autorizado, chame para quando pronto para decolagem. Oscar Hotel Kilo, livre decolagem, vento 190 com 149. Colagem autorizada, Felipe 17, Oscar Hotel Kilo. Tempo 01, eu livro a pista. Autorizado táxi até o ponto de espera, chame lá para decolagem. Lá ponto de espera para decolagem, 01. Five, four, five. Okay, we got 12685, or what was the other one? 2545? Max 5. Thank you, sir. São 3896, controle Salvador, acione identificação. Desça ao nível 050 na chegada Mare. Ajuste altímetro 10 na frente. Zero autorizado, você aguarda ou copia? Não, ferre. Está autorizado para Congonhas 380 nível, conforme a rota, Leda Bridge e Peso Luna Meio. Decola da 10, saída da El, Leda Bridge, Bridge intercepta Peso Luna Meio, aciona 5536 no transponder, 11935 a frequência do controle. 380 conforme rota do plano de voo, sai na saída da El, Leda Bridge, decola da 10, 536, 1935. Protegimento correto, chama para push voo. Camará. Controle Salvador, Papatango, Oscar Hotel Kilo. Papatango, Oscar Hotel Kilo, contato radar na decolagem, suba ao nível 220 na saída Coral. Saindo na Coral, Oscar Hotel Kilo, transporte em tempo, senhor. Solicita assim que possível uma proa mais direta, se possível a Ruby. Dá presente a autorizado direto Coral, aguardo em coordenação. Grato, Oscar Hotel Kilo. Informação mais, plano para West Polaris, POB 05, pronto, copiar sua instrução. Alfa Mantém, me escuta e aguarda. Aguardando. Papatango Oscar Hotel Kilo da presença autorizado direto Arubi. Autorizado direto Arubi, grato, Oscar Hotel Kilo.